Antena Web Informação. Não é por acaso que está a ouvir estes certos musicais. Se reparar, nenhum deles é cantado nos idiomas que estamos acostumados a ouvir, português ou inglês. E é disto mesmo que vamos tratar no programa Musicália. Durante 30 minutos por semana, Carlos Bonaparte trar-lhe-á melodias que, embora sejam cantadas noutros idiomas, como húngaro, croata ou alemão, têm muito para nos contar. Venham ouvir e sentir a música de uma outra forma. Musicália, aos domingos, das 6h30 às 7 da tarde, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Antena Web Informação. Novo atentado na Nigéria, um atentado terrorista vitimou, mais ou menos no sul do país, 200 pessoas. Este atentado, que ainda tem um número de vítimas mortais incertas devido aos danos causados também, ou seja, os danos materiais, este atentado poderá ter sido perpetrado pelo braço radical islâmico Boko Haram. O mesmo que raptou e confirmou, reivindicou aliás este mesmo rapto, 200 adolescentes, na sua maioria do sexo feminino, no nordeste do país. A propósito disto, o governo nigeriano oferece uma quantia de aproximada 300 mil euros a quem prestar informações verdadeiras sobre o paradeiro dos cerca de 200 adolescentes, ainda em parte incerta no país. De referir que, na Nigéria, 300 mil dólares, e não euros, como há pouco disse, 300 mil dólares é uma fortuna considerável, muito mais do que aquilo que é 300 mil euros na Europa ou 300 mil dólares nos Estados Unidos. Portugal não passou no festival Eurovisão da Canção. Foram 10 os países que passaram ontem, destes 16 que pisaram o palco, entre os quais Portugal e Bélgica. Duas das atuações mais aplaudida, uma emocionada, outra da noite. Suzy foi uma das cantoras mais aplaudidas da noite, enquanto que o cantor belga acabou em lágrimas, por assim dizer. As duas melodias estiveram então em atuação, mas não passaram à fase final da Eurovisão, que se realiza este ano, como sabemos, na Dinamarca, em Copenhaga, e que terá a sua final no dia 10 de maio. Foram 10 os países que passaram: Arménia, Azerbaijão, San Marino pela primeira vez, Holanda, Rússia, Ucrânia, Islândia, Hungria, Suécia e Montenegro. A Rússia foi uma das, aliás, foi a passagem mais apupada em todo este festival Eurovisão da Canção. Os recentes conflitos entre Rússia e Ucrânia levaram os presentes em Copenhaga a reagir negativamente à passagem da Rússia. No sentido inverso, a Ucrânia foi a mais aplaudida. Há, neste momento, 10 apurados desta fase final, mais a outra semifinal que vai realizar-se amanhã. Entretanto, há outros 6 países que já estão apurados. São eles os Big Five: França, Espanha, Itália, Alemanha e Reino Unido, e também a Dinamarca, a anfitriã. Voltando aos conflitos na República Centro-Africana, há muito que se perdeu o controle da situação. E a situação agrava-se agora com a redução da prestação dos Médicos Sem Fronteiras. Esta organização não governamental viu-se obrigada a reduzir a sua colaboração pelo facto do que tem acontecido nos últimos dias, designadamente sábado. Numa cidade do norte do país, Bonguilá, foram assassinados 3 médicos desta organização, entre as 16 vítimas mortais que acabaram por dar-se num atentado que, enfim, atingiu um hospital em Bonguilá, como disse. A ideia era mesmo essa, atingir o hospital. Estavam reunidas, os funcionários do hospital, algumas entidades governamentais e também os Médicos Sem Fronteiras que ali operavam. Mas o pior não é Bonguilá, é mesmo Bangui, a capital da República Centro-Africana. O fratricídio entre cristãos e muçulmanos é aqui que se dá em maior escala. Os muçulmanos são apenas 15% da população da República Centro-Africana, mas são fortemente armados e o medo que domina todo o país faz com que, e como explicou recentemente um médico da organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras, antes que tu me ataques, ataque-te eu. É mais ou menos este o sentimento que se vive na República Centro-Africana. No Haiti ainda não está controlado o surto de cólera que já vitimou cerca de 8.450 pessoas. Depois do sismo de 2010 em Port-au-Prince, que vitimou cerca de 200 mil pessoas mortalmente e deixou outros tantos milhares desalojados, o caos parece continuar. O tempo passa, mas não há grande evolução. E os últimos sinais até são de uma ligeira piora. A capital, Port-au-Prince, continua mergulhada numa situação de instabilidade, já para não falar no restante do país. O surto de cólera está longe ainda de estar sob controle. No desporto, e para fechar esta nossa anterior informação, o Benfica vai jogar hoje a sua final da Taça da Liga, mais uma. O clube, treinado por Jorge Jesus, já está habituado a este certame que vai acontecendo desde 2007 e inicialmente designado como Carlsberg Cup. O Rio Ave, por sua vez, é a primeira vez que chega a uma final da Taça da Liga. O clube, que aliás irá participar nas competições europeias da próxima temporada, tem já essa participação assegurada, independentemente de qual seja o resultado. Benfica e Rio Ave defrontam-se hoje a partir das 8:30 em Leiria. O jogo tem transmissão exclusiva pelo canal de televisão independente TVI. O Antena da Informação fica por aqui. Voltamos a encontrar-nos amanhã. Boa tarde.